Melodic Cast. O seu encontro semanal com o melhor do AOR, Hard Rock, Heavy Metal, Classic Rock, Sleazy Rock, Melodic Rock, Hard and Rap. Estamos começando mais um Melodicast, o Melodicast do grupo do Facebook, You Are Hard Bastard. Estamos aqui com os Pombos Sujos, Juliano Malon. Aleluia, Nibelungas e Nibelungos. Serjão, fala Serjão. E aí galera, um abraço a todos. Estamos aqui com a Pombinha, Marcilã. Marcilã, quase Marcilac. E aí gente, boa noite. Hoje eu não tô tão fã, olha aí. É o seguinte, gente, começar a semana aí, o que, que rolou, vamos ver aí. Esquecemos de falar no episódio passado aí, Bob Kimball no Brasil procede? Procede, site oficial confirma, entre 15 e 16 de novembro, mas ainda não foi anunciado o local do show. Você que é daqui de Salvador ou do Nordeste, pode ficar despreocupado que Pablo vai vir no lugar de Bob Kimball, entendeu? Aviões do Forró também tá confirmado. Infelizmente, Bob Kimball aqui pra Bahia, só no MP3. Anunciou aí também o Mark Starr no Mr. Big. Pois é, cara, vai ter que mostrar que toca mais do que tem mostrado, né, nos álbuns do Extreme. Ele é um bom baterista, até como o Sérgio tinha falado antes. O cara é bom, enfim. Falta nome, né, Juba? Falta pedigree. Agora, vamos torcer para que o cara dê conta do recado, né? Eu não quero acreditar que a banda ia se arriscar a trazer alguém que não desse conta do recado, mas logo a gente vai saber. É, bolão do Portnoy já caiu. A gente tava chutando. Do Rich Colton no Whitesnake furou. E o Portnoy no Mr. Big furou também. É, cotação de custo, né? A galera tá economizando, recessão. Botando músicos competentes, com não tão tanto nome. Uma coisa é só botar um Portnoy, que deve ser, cara, só a bateria do Portnoy é 50% do caixa do Mr. Big, entendeu? Então é uma questão de lógica. Pegar um bom batera, um batera que tem experiência no estúdio. Hoje que é fundamental, ele canta. Faz backing vocals, isso ajuda pra qualquer vocalista ao vivo, entendeu? Diga-se de passado de Whitesnake. E então a tendência é essa, sabe? Colocarem músicos pra darem o máximo de backup e conforto pros vocalistas. Que hoje em dia já não é mais a mesma coisa, né? Vide de Castro Novo, que hoje em dia se bobear canta mais do que o japonesinho. Falar em Whitesnake, possível volta do Rainbow. Que história é essa, velho? Pois é, quem deve estar muito feliz pensando, sonhando com isso é o Joe Pirocão Turner, né? Mas a grande coisa é que o Blackmore sempre avisa assim, que ele gosta de tocar em locais pela Europa, pequenos grandes castelos, digamos assim. Locais que ele gosta, uma plateia mais intimista, a preços mais acessíveis de ingresso e com a mulher dele, uma banda que ele possa mandar totalmente. E já com o Johnny Turner e outros caras aí bons pra caramba, que tá acostumado a tocar, isso é impossível, gente. E é aquele negócio que a gente tava falando ontem, se voltar se o Rainbow, eu faço votos pra que o Joe Hetta fosse o vocalista, que pelo menos a fase do Rio tava salva. Qual o nome do cara? Joe Hetta. Tem um cara de uma banda chamada Astral Doors também, que ele canta com uma pegada lá de Rio, né? Mas com, sei lá, eu acho que chama de Olintana, seria uma coisa competente. É, Yorn Land faria bem também, né? Só que acho que não chamaria. Eu acho que a tendência é forte de ficar chato pra caralho. Johnny Land mais o Blackmore, pelo amor de Deus. Já pensou? É. Mas era um cara também, pelo menos a fase do Doug White, Jill também tava salvo. É mais fácil o Guns voltar com a formação original do que que essa notícia se concretizar. O Johnny, né? É. Perry. Mais fácil o Ramone se reunir, né? Mas no céu, só matar o último. É, foi sobrando. Você acha que eles estão no céu, né? É. Então. Então sim. Temos os lançamentos nacionais aí, umas notícias aí. Saiu um single novo dos Superstitious, a banda do Flavinho e a galera, ó. Legal, Flavinho, parabéns. Parabéns por ter voltado pro caminho ao R, saindo daquele ranço setentista chato. Vocês fazem um R muito bem, muito bem. Fica nessa linha. É, vamos fazer um AOR Fest aí com o Superstitious de novo. Vamos ver aí que vai dar. Vamos ver se o pessoal consegue reunir uma galera boa e todo mundo comparece ao evento, é importante. Isso aí. E qualquer duas pacotes cocados e três acarajé, a gente tá patrocinando a turnê deles aqui em Salvador. Achei impressionante o trabalho de guitarras desse single Fênix. Olha, caiu o queixo, viu? Também temos aí o Paradise Inc. Soltou aí também o single Secrets. Quem que é o vocalista, mano? Mark Bowles. Não, Mark Bola! Mark Bola, piroqueiro também, querido! Canta! Vou morrer, apanhei! Olha, essa música, vou te dizer, até eu comentei isso com o Rick. Essa Secret, ela faz frente a mais da metade do álbum do Time. É absurdamente maravilhosa essa música. Todos essa os música espetacular. É um descontrole, né, Juliano? É um desbunde. Bom, não, tá de parabéns, tá... viu? Porra. Mas o Time é foda pra caralho, hein? Não, o álbum é espetacular, mas essa Secret é do cacete. Então, espero, queridos Marcos, Rick, Alan, vamos trabalhar? É. Se já saiu essa música, imagine o álbum inteiro. Vamos trabalhar, pessoal. Vamos ver? Vamos trabalhar? Vamos se mexer, porque a gente mostra essa coisa pros gringos, os caras ficam tudo loucos, enchendo o saco. Porra, cadê o álbum dos caras? É, exatamente. Então vamos trabalhar. Vamos, eu sei que precisa de dinheiro, tempo, essas coisas. Mas vamos tentar. A gente tá curioso. Porra, a gente tá numa força, caralho. Vamos se mexer. Isso aí. Vi no Facebook hoje também que o Pleasure Maker aí vai fazer um showzinho, hein? Será que eles estão retornando? Olha, eu acho muito legal que Death Leper Cover, que é muito bom. Claudinho aí, biscoito, né? Cantando Whitesnake. Meu, demais. Então vamos reunir essa galera e fazer um show da Pleasure Maker aí, que vocês são muito talentosos. Super boa a banda. Isso aí. Então, galera, vamos começar a falar dos reviews da semana, hein? As vítimas semanais. Isso aí, vamos começar falando aí do Tesla, com seu álbum Simplicity. É Simplicity. Bom, o Tesla falou que ia voltar às raízes de novo, e ia lançar um álbum. É, de novo essa história. Ia lançar um álbum do nível dos álbuns dos anos, final dos anos 80, começo dos 90. E ficou, ó. É, foi a pegadinha do malandro. Ai, ai, é. Se eles voltaram às raízes, a gente pode inferir dessa afirmação que as raízes deles eram um monte de bosta. Que o disquinho vagabundo. Ruim pra caralho. Muito ruim, muito, muito ruim. Olha, eu chego a dizer que tem umas faixas a mim que me deram vergonha alheia, gente. Pô, pelo amor de Deus. De volta às raízes, o que, que eu fico esperando? Mechanical Resonance, no mínimo. E já a abertura, aquela MP3, já disse o que veio, a nada. É. Puta álbum bosta, chato, pra dois senolentes. Já começa pela capa. Uma coisa vagabunda. É, ricocheiro. Não, mas a capa é simples. Puta que pariu. É, bem simples mesmo, né? É, rascunho. Maldito estagiário. Só eu acho que os estagiários tocaram também no álbum, né? Meu Deus do céu. Exato. Aquele álbum você pôr assim pro fundo do pub, a caminho do banheiro você ouve um pouquinho melhor a música, sabe? Quando você quer que o pessoal comece a ir embora, que os garçons, isso, você começa a tocar essa porra. Ó, sendo bem boazinha, lembra assim, é muito, muito de longe, Aerosmith, mas sem punch nenhum. Eu só salvo uma música que, pra mim, lembra um pouco a Uncle Toast Cabin do Warrant. É a Soul Divine, só. Esse álbum do Tesla é tão ruim que, se você comparar com o Music from Another Dimension do Aerosmith, a da banda do Steven Tyler é quase um clássico. E tão merda que esse álbum do Tesla é. Mas não vou comentar sobre essa banda, não. Mas pelo menos o single salva. Ah, tava bosta nenhuma. Essa banda me fez rever meus conceitos sobre o Dokken. Eu não tenho mais nada pra falar. Vem aquele comecinho meio com o Tosquemin, a Sudivine, aí vai criando climinha, você pensa, agora vai, mas vai, assim, vai pra vala, pra porra nenhuma. Ridículo. Tá bom então, gente. Vamos falar então agora sobre um álbum que já saiu faz um tempinho, mas que pra mim provavelmente vai estar entre os top 10 de 2014. Que é o novo do Alien Eternity. Aí sim, estamos falando de um álbum. É, bastante diferente, né? São dois bichos bem diferentes comparado com o do Tesla, mas... Se a gente cair dentro do universo AOR, sim, é um belíssimo álbum, bastante festejado. Eles mantiveram muito do núcleo oitentista deles. Quer dizer, quem curtiu o trabalho da banda na época do Jim Deere, ali até no começo, quando o Pete Sandberg entrou, vai curtir de cara esse álbum. Para muita gente, o álbum soa datado. Eu discordo, não acho que ele soe datado, mas ele também não é nada inovador. E foda-se, se for para ser inovador, que nem essa merda do Tesla, eu prefiro mais do mesmo, com qualidade que eles sempre fazem. Jim Deere tá cantando pra cacete, banda voltou com formação original, que eu acho que isso já é uma formação original mesmo, então, você falou tudo. Eu achei o álbum muito bacana e sem dúvida ele está incluído no meu top 5 de 2014 por enquanto. Eles não tinham lançado um álbum. É tipo assim, como o Juba falou, é datado, é, graças a Deus. Você vê todas as bandas falando, não, vamos voltar às origens, às origens das trevas, né? Na outra encarnação, coisa assim. O Alien soa como Alien. Se você gosta do Alien, você vai gostando do Alien. Exato. Eu que sou fã, que tava um hiato vários anos sem lançar um álbum, ter a volta com a formação original e tocando uma sonoridade que você escuta e fala, porra, isso é Alien, é um presente. Presente de 2014 até agora é esse disco. É, trilha sonora de filme dos 80 de super bom gosto. Várias lembranças aí do Journey, Van Halen. Super bom, gente. Vai fundo, que é um álbum, é que nem eles falaram, datado, mas de muito, extremo bom gosto. Puta voz incrível, melodia fina. É. Vai que vai. Agora fica o aviso: você não curte a OR, você gosta de uma coisa com mais peso, menos teclado, não se meta. Você vai ficar decepcionado, daí você vai falar que o álbum é uma bosta, né? Então, excelente trabalho de teclado e guitarra. É, pra quem, é um álbum pra quem curte a OR. Se essa não é a sua praia, vai pra outra coisa. Tem bastante opções diferentes aí. Eu Tesla. Não, vai. Eu Tesla. Não, vai tomar no canto, sacaneando. O Tesla, o álbum é ruim. Passa longe, gente. Sério. Complicado. Destaque, senhores. Eu tenho, hein? Unbroken, Love or Trust, Summer of Love. Summer of Love é demais, gente. Demais, demais. I Am a Fighter também. Belo álbum. Eu não vou destacar nenhum em especial. Gosto de todos. Sergião? Eu acho que se vocês puderem baixar o Alien de 1986, pode jogar todos os discos que a gente vai falar hoje no lixo. Mas... se você quer escutar o disco do Oito Deitado, minhas favoritas é I'm a Fighter e Liar Liar. Cabe ressaltar, recordar e viver que I'm a Fighter foi gravada pelo Fake ID em 97, com o Dimir no vocal, uma versão monstruosa. lajitado. Mas ele não é fã de AOR. Não, não sou fã de jeito nenhum. Não, lajitado, eu não manja nada disso. O que eu falei é que eu não sou fanático, aquele xiita que só... Claro que não. Não, de jeito nenhum, não. Tanto que o Popô nem gosta de pôquer, não? Nada, aí o que é isso? Que isso, o Juba gosta de AOR de nada, de leve, de leve. Bom, então vamos falar do último álbum do review aí da semana, que é o Brother Fire Tribe, Diamond in the Fire Pit. Brother Fire Tribe fazia um tempo que não lançava álbum, né? Tava meio... É porque é projeto, né? É? É projeto. Da hora. Bom, tá num padrão, né? Do Brother Fire Tribe. Tá. For Better or For Worse, o single, acho que é melhor a música do álbum mesmo. É a música de trabalho mesmo. Pra mim, essa parada é melhor. Eu acho até que o... Veja, não é um álbum ruim, tá longe disso. Mas o anterior, pra mim, é melhor ainda do que... Melhor. Deram uma caída. Uma banda de anudo, de menudo, misturado com anão. Aquele anão putadinho do guitarrista. É, o anãozinho lá do... Eu acho que ele montou essa banda pra se sentir mais à vontade. Só tem pessoas altas, botou uma vocalista de quase 2 metros de altura. Aí o anão fala, porra, não, tem que botar uns puppets aqui pra me sentir mais à vontade. É uma banda de power metal que vou fazer o R pra ficar na moda. É, eu não gosto de loiro, mas não é à toa que o cara chama Peca, né? Pecadinho, hein? Ei, Emílio. Então, mas, ó... Tira essa porra, pô, corta essa merda aí, viu? Lógico. Depois aqui, isso é comentário que se faça, rapaz. Claro que não, estão falando do álbum. Eu acho que a parada melhor foi a For Better or For Worse, né? Tem um refrão super marcante. Eu gosto daquela baladinha Desperately. Eu acho que é feita muito pra rádio, achei super comercial, lindo, né? E lembra um pouco a Every Breath You Take do The Police. Outro plágiozinho, assim, lembrandinho, assim, aquela Hang By A Thread, lembra um pouco a Young Heart do Shy, hein? Vai lá, dá um playzinho. Achei desnecessário o Sammy Hagar, Winner, Take It All. Eu gostei. Take It All. Não, tá bem gravada, mas achei desnecessário, não precisa. E aquela Tire of Dreaming, que todo mundo achava que era do Magnificent, não é, é deles mesmo, só que o The Magnificent gravou antes. Mas é um bom álbum, Streets of Fire, pra caramba, super anos 80, climão, assim, mó trilhona de filme também, bonitinho. Bonitinho. Vale a pena conferir. É, bonitinho. Mais falso do que uma nota de 3 reais. Tem um certo sentido. Tem uma dose de verdade nisso. É isso aí, galera. Obrigado pela presença aí. Estamos fechando mais um Melodicast aí. Até a próxima semana. Abraço. Tchau, tchau. Até a boa semana. Beijo a todos. Beijo, Nina. É isso aí. Não morreu ninguém. Boa noite. Ainda.